tu tá suave. Aham. Yeah. Boom. Erradicando o desnecessário com um perfeito prólogo, seguindo os códigos, abismo hilário. Homem do tempo desempregado no equinócio. É básico o contexto que nós se desatam. A tourada cósmica, os panos vermelhos, os homens encabulados. O touro bufa de raiva no momento exato do toque. Não me sufoco com teus golpes, garota. A mosca no vidro e a gota na sopa de letras. Quando durmo, se não lavas tuas mãos, quando me crucificas, não vacilo. Converso com micróbios, renasço, puxo dormido. Pesadélico, tal falhas na Matrix MD. Anéis, caro brilho. Como nossos pais não somos, toda vez que silenciamos no conflito. 19 horas pregadas sem dormir. Pós-shows, portais que partiram-se ao meio. Cosmo antiético, tal estrelas.